A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos abençoe nesse dia, na noite que virá, e nós possamos permanecer em Sua presença, desfrutando da Sua companhia, companhia que nos enche de satisfação, de alegria, de vida plena. E abundante vida eterna. Eu deixo como saudação inicial hoje para procurar contemplar a todos a saudação da nossa querida Liene, lá de Alagoas, desejando logo cedo, ela desejou um bom dia para todos, e do irmão José de Amorim, que manda a seguinte postagem: Bendito, bendita seja essa nossa esperança plantada no peito, regada com fé, que faz a gente acreditar de novo e de novo. Que tudo pode melhorar. Essa realmente é a nossa certeza, nossa esperança, e, portanto, como a esperança cristã é uma certeza, a certeza de que em Deus nós vamos nos aperfeiçoando e a nossa vida vai melhorando a cada dia. Quanto mais comunhão com Deus, mais nós experimentamos dessa bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar nessa tarde no livro de Levítico, no capítulo 12. O capítulo 12 fala sobre a purificação que era necessário para as mulheres depois do parto. E é claro que você precisa, então, compreender o contexto de milênios atrás em que esse texto foi escrito, para mais uma vez, eu repito, extrair o conteúdo que nos interessa, porque aponta para a santidade, e compreender o contexto daquele momento histórico com a sua especificidade. O texto do capítulo 12 diz assim: Falou o Senhor a Moisés e orientou. Fala aos filhos de Israel e instrui-os. Quando uma mulher der à luz a um menino, ficará impura durante 7 dias, como ocorre nos períodos da menstruação. Em seguida, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Ao longo desse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá comparecer à tenda do encontro até que se cumpra o tempo de sua purificação. Se der à luz a uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como durante a menstruação, e ficará mais 66 dias purificando-se do seu sangue. Quando tiver cumprido o período da sua purificação, quer seja pelo nascimento de um menino ou de uma menina, levará ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha em sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá diante do Senhor, realizará por ela o ritual da propiciação e ela retornará purificada. Todavia, se as suas posses não lhe permitirem oferecer um cordeiro, a mulher levará ao sacerdote duas rolinhas ou dois pombinhos. Uma das aves será dedicada como holocausto e a outra para oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e ela será limpa. Observando as anotações de rodapé, nós podemos compreender um pouco mais sobre o contexto histórico. O período total de 40 dias de impureza, 40 já é um número simbólico que fala sobre tribulação, sobre deserto, sobre provação. Então, o período total de 40 dias de impureza, no caso do nascimento de um menino, provinha do sangramento e não do nascimento, como nós vemos no versículo 4, 5 e 7. Entretanto, a figura da impureza, da imundícia associada ao nascimento, enfatiza o fato doutrinário de que todo ser humano nasce com uma natureza caída, desde a queda de Adão e Eva, que nós vemos no relato do Gênesis. Em particular, em Gênesis 3, você vai observar essa questão. Todo ser humano nasce com uma natureza decaída, que é o pecado original, e pecaminosa, herdada de Adão. Romanos 5,18. A multiplicação de desconfortos e da dor de parto são aspectos dessa maldição, da maldição do pecado original, consequência do pecado original, que acompanha a humanidade através dos séculos por causa da queda. A busca da pureza moral, pureza pessoal, pureza moral, no culto oferecido a Deus pelo povo de Israel, representava um contraste vivido com os cultos pagãos da quase totalidade das nações estrangeiras na época, nas quais os rituais de fertilidade, prostituição e orgias faziam parte integrante das cerimônias religiosas. Considerando que as crianças nascem com tendência para o pecado, pecado original, e isso nos foi transmitido espiritualmente, é necessário que sejam educadas no Senhor e motivadas a abrir seus corações para a salvação, que eles poderão, no gozo do seu livre-arbítrio, um dia optar quando chegarem na idade adequada. E o melhor é que seja o quanto antes. A purificação da mãe se constituía também no momento ideal para a dedicação do filho. E nessa dedicação, o início da boa educação de um filho, de uma filha, na disciplina e na admoestação de Javé ou Yahvé, que a essa altura já fazia parte da graciosa aliança de Deus mediante o rito da circuncisão administrado pelo pai no oitavo dia, no caso dos meninos. Esta passagem bíblica nos ajuda a entender que, de fato, o que conta num sacrifício para o Senhor não é o tamanho ou o valor da oferta, mas sim a motivação da alma do ofertante no cumprimento da exigência legal de uma morte para expiar a impureza do pecado. E um espírito de renúncia, resignação, submissão, dedicação e real amor por parte da pessoa que presta a oferta. A mais célebre e humilde ofertante de todos os tempos foi a própria mãe de Jesus Cristo, que dedicou seu filho ao mundo, o Messias, para que ele pudesse salvar toda a humanidade. O Messias, você pode encontrar em Lucas capítulo 2, verso 24, ofereceu a sua própria vida para resgate de todos. Enquanto a viúva pobre, observada por Jesus em Marcos 12, 41, 11, constituiu-se também no melhor exemplo de dedicação total de uma oferta, e ela só dispunha de uma moeda. No verso 8 do capítulo 12 de Levítico, nós temos essa orientação. Todavia, se as suas posses não lhe permitirem oferecer um cordeiro, a mulher levará ao sacerdote duas rolinhas ou dois pombinhos. Uma das aves será dedicada como holocausto e a outra a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e ela será limpa e será purificada. Portanto, nós vemos que o que importa na consagração, na dedicação, na oferta, não é a quantia, não é o valor, mas é a proporção da entrega, a proporção do que significa essa dedicação no coração da pessoa. A mulher podia não ter o dinheiro para comprar um cordeiro, ou poderia não ter um cordeiro, mas poderia ter uma pequena ave e ela entregava essa ave. O que importa para Deus é que nós entreguemos, dediquemos, ofertemos o melhor das nossas vidas para Ele. Nós podemos ter muitas posses e não há nenhuma condenação de Deus por parte disso, ele só alerta que quanto mais posses, maior dificuldade de se desapegar delas e entrar no reino. Nós podemos ter muitas posses e dedicar ao Senhor com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E podemos ter poucas posses e dedicar também com alegria, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. O único alerta fica sendo esse que Jesus fez. Cuidado quando Deus te abençoar poderosamente, como ele fez na vida de muitos ao longo de toda a Bíblia, para que você não se apegue às riquezas, porque não é possível servir a dois senhores, não é possível servir a Deus e às riquezas. Tendo isso como pano de fundo, nós podemos caminhar para a conclusão, falando sobre a purificação, aqui no capítulo 12, e circuncisão ao Senhor. Eu extraio do breve comentário que escrevi sobre Levítico santidade ao Senhor. Em função da perda de sangue de uma mulher após realizar um parto, ela era, naquele momento histórico, considerada impura, porque o sangue representava a vida, e a perda do sangue significava a perda da qualidade de vida, da intensidade da vida, e por isso ela era considerada impura. É fundamental entender que a perda de sangue poderia levar à morte, como hoje. E isso é o que fazia a mulher ser considerada imunda, porque a morte era o último degrau para os hebreus no que tange à impureza. Vamos dizer assim que a impureza tinha vários degraus para baixo, e o último degrau da impureza era a morte. E com a perda de sangue ela poderia morrer, por isso temos que entender o contexto de que nessa perda de sangue e a possibilidade da morte fazia com que a mulher fosse considerada imunda há milênios atrás na comunidade hebraica. O povo de Israel tinha claro que Deus é vida e que a morte está colocada no extremo oposto àquilo que o Criador é. Deus é vida e não é morte. Por isso a morte é considerada o último degrau da impureza. Portanto, tudo que tivesse relação com a morte ou pudesse causar a morte era necessariamente considerado imundo. Guarde isso. Na lei do puro e do impuro, no Antigo Testamento, até a vinda de Jesus, eles ainda observavam essa lei, a questão do puro e do impuro. Eles entendiam que, como Deus é vida, está em lado oposto à morte, no extremo oposto à morte. Portanto, tudo que tivesse relação com a morte ou pudesse causar a morte era necessariamente considerado imundo. Aqui, independente de alguns elementos da cultura e do conhecimento da época, cerca de 3.400 a 3.500 anos atrás, temos um grande chamamento, irmãos, a necessidade de purificação das nossas vidas. Por um determinado tempo, antes que se possa aproximar do santuário para adoração. Lembrando que o santuário de habitação do Espírito Santo são os nossos corações, é a nossa vida. Nós somos o santuário. E antes de prestar culto, antes de louvar, antes de adorar, antes de bendizer o nome do Senhor, principalmente no aspecto comunitário, quando nos reunimos como igreja, nós somos chamados, temos um grande chamamento à necessidade de purificação para podermos adorar. Sem purificação do pecado, não há adoração. Pode haver cantoria, pode haver música, mas não vai haver adoração se não houver purificação. Após o tempo reservado para a purificação, naquele momento, tinha um tempo específico guardado os elementos do parto, da circuncisão e assim por diante. Hoje, nós precisamos de um tempo também para confessar o nosso pecado. Se a pessoa que contra quem nós pecamos estiver presente, nós temos que nos aproximar dessa pessoa e pedir perdão pelo nosso pecado para que possamos adorar. Se ela não estiver presente, confesse o seu pecado, mude a sua atitude de pensamento, de valor, de quebrantamento, e após o culto vá procurar, vai procurar a pessoa, porque sem purificação não há adoração. Vou repetir, sem purificação não há adoração. Então, naquele momento, após o tempo reservado para a purificação, a mulher trazia ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho, uma rolinha, por oferta pelo pecado. Quem oferecia o holocausto era o sacerdote perante o Senhor, e então a mulher era considerada purificada após o tempo completo. Queridos discípulos de Jesus, isso nos lembra de que ninguém será considerado purificado do seu pecado, da imundície, da morte espiritual, a não ser que o sumo sacerdote, na ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, o Senhor, faça a expiação do pecado através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso você precisa aceitar Jesus como Senhor da sua vida e como Salvador do seu pecado e da sua culpa, para que você tenha a expiação do seu pecado. E aí então possa se tornar um adorador. Sem purificação não há adoração. Curioso observar, só para fazer uma ponte com você, no versículo 4, em seguida, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Então, existia o primeiro tempo inicial de 7 dias, e depois mais 33. Sete representa a perfeição, o tempo completo para a sua purificação, mas depois ela ficava. Por mais, em seguida, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Isso te lembra, com certeza, que o tempo perfeito para a purificação é o tempo em que Jesus veio à história, viveu durante toda a sua vida para expiar o nosso pecado, e por volta de 33 anos ele foi crucificado para consolidar a expiação ou a purificação do nosso pecado e da nossa culpa. Eu repito, discípulo de Jesus, só através do sumo sacerdote Jesus acontece a purificação do nosso pecado. Ninguém mais, nenhuma outra personagem importante da Bíblia, ninguém que se considere um homem santo, uma mulher santa, ou seja, santo significa separado, uma mulher diferenciada, um homem diferenciado, ninguém. Só Jesus pode fazer a expiação pelo pecado. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, será imunda, por causa da perda de sangue que nós já falamos 2 vezes. E no 8º dia, se circuncidará ao menino a carne no seu prepúcio, no seu órgão genital. Então, o 8º dia, a criança fica apta para ser circuncidada. No Novo Testamento, nós já aprendemos que a verdadeira circuncisão não é a circuncisão do órgão genital, mas a verdadeira circuncisão é a circuncisão do nosso coração, quando o nosso coração é marcado pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pela glória de Jesus, pela graça de Jesus, e nos tornamos novos nascidos. Participamos agora da nova natureza, somos parte da nova criação de Deus. Então, quando nós nos purificamos, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, temos o nosso coração circuncidado e agora fazemos parte do povo do Senhor. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue, nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpra os dias da purificação, isso lá em Levítico. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação, depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. É bom que você lembre que nós estamos numa sociedade patriarcal e por isso há uma diferença. Estávamos em uma sociedade patriarcal naquele período e por isso há uma diferença notória entre os dias que a mulher precisava para ser purificada no caso do nascimento de um menino e os dias que ela necessitava para sua purificação no caso do nascimento de uma menina. A circuncisão era muito mais que uma apresentação ao Senhor, como hoje centenas de cristãos imaginam. Ah, vou levar à igreja e vou apresentar. Isso é um momento bonito, a família fica feliz, apresenta, mas a circuncisão era muito mais do que isso. Significava a inclusão no povo de Israel. A circuncisão era um sinal visível de aliança eterna estabelecida entre Deus e Abraão. É por isso que a circuncisão tem que ser de coração. Quando a pessoa, no gozo do seu livre-arbítrio, opta por aceitar a Jesus Cristo como Senhor, ele agora vai mandar. E o discípulo vai obedecer e vai fazer parte desse sinal visível, vai ser discípulo de Jesus, vai fazer parte dessa aliança eterna estabelecida entre Deus e a humanidade, simbolizada no Antigo Testamento por Abraão, e até hoje uma referência para nós, porque ele é o pai da fé. Os que creem em Jesus, então, são os verdadeiros filhos de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles de origem biológica. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. O que distingue Abraão dos outros homens da sua época é que ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Isso foi considerado justiça porque ele creu na promessa. Os filhos de Abraão são aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que creem no Messias, aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Portanto, não se trata de uma questão biológica, mas se trata de uma questão de fé, se trata de uma questão espiritual. Filho de Abraão é aquele que crê e aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, formando um povo só, o povo que crê no Senhor Deus e está aliançado com o Senhor Deus. Após a circuncisão, o mesmo era considerado incluído na aliança com o Senhor e participante da comunidade de Israel. Hoje também, após a circuncisão de coração, a pessoa no seu batismo é incluído na aliança com o Senhor e participante da comunidade da Nova Israel, dos batizados, dos cristãos, dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus. Portanto, sem que tivesse nenhuma consciência do que estava acontecendo, um menino, pela mão do sacerdote e juntamente com a sua família, se tornava aliançado com Deus. Isso lá em Levítico. Se tornava aliançado porque a família o consagrava diante do Senhor e ele passava a ser de Israel, já que vinha de um ventre israelita. Isso no tempo do Levítico. Hoje, não basta que a família apresente, é fundamental que depois a família eduque, dê bom testemunho, para que na hora certa o filho ou a filha tome uma decisão e circuncide o seu coração e se torne aliançado com Deus. Nós devemos consagrar, sim, as nossas crianças. É um momento maravilhoso que nós devemos consagrar as nossas crianças. Podemos fazer festa depois no salão da igreja. Isso é uma bênção. É um momento de festa. Nós devemos consagrar as nossas crianças ao Senhor, com temor e com tremor. Mas nós devemos deixar a decisão do batismo para quando o jovem ou o adulto tomar a decisão de aceitar a Jesus como Senhor. Senhor é aquele que manda, discípulo é aquele que obedece, e Salvador. Por que Salvador? Salvador do pecado original e Salvador de toda a culpa, para que ele seja, então, tenha os seus pecados perdoados e purificado de toda injustiça, possa participar da aliança eterna com Deus. Que Deus nos abençoe. E eu aproveito essa tarde. Estava me lembrando antes dessa ministração. Fiquei lembrando lá da Igreja Metodista no Brás, onde fui criado, dos acampamentos, quando nós íamos cantando, dos cultos lá no acampamento. Sempre era no feriado que as pessoas faziam carnaval. Depois tínhamos um em julho também, que era mais um retiro espiritual. Mas falando dos acampamentos, íamos cantando, voltávamos cantando, e aí pude perceber aquilo que está em Eclesiastes, num piscar de olhos, tudo passou, já foi aquele período da meninice, já foi a juventude, já foi a ida para o seminário. Já foram tantas coisas que aconteceram, já foram 30 anos de ministério pastoral, já foram acertos, já foram erros, e eu fiquei pensando, o Espírito Santo certamente tocando no meu coração e dizendo: o que eu quero dizer a você, meu irmão. Num abrir e fechar de olhos, toda a sua vida passa. Quando nós somos jovens, nós achamos que isso vai demorar muito. Eu também achava que ia demorar muito, mas tudo passou. Até amigos queridos como Sandro Mendonça, como o apóstolo Paulo Tércio e outros tantos já estão indo para dormir no Senhor. Eu quero dizer uma coisa a você. Faça de tudo para que a sua vida valha a pena. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Faça com que a sua vida valha a pena. Não desperdice um só instante, porque num abrir e fechar de olhos, tudo terá passado e nós já estaremos diante do tribunal de Deus para viver com Ele eternamente, ou aqueles que não aceitarem, perecerão eternamente. Faça valer a pena. Para que você possa ter o maior número de pessoas da sua família convertidos, o maior número de amigos, o maior número de pessoas. Deixo agora, depois de dizer que é importante, é imperativo fazer valer a pena, deixo a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, a dedicação, oriunda do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje, e eternamente. Amém, amém, amém.